288-260, gol 9095, bom dia. Bom dia. Tem 3859, pouso autorizado, vento no 50 graus, 10 nãs. Autorizado, pouso na 10, tá, 3859. Metade ele é certo, guarda do tráfego, autorizado cruzamento nacional na 0, reporta na 0, reporta nacional na 7, cumprindo bastante, checado. Ô, Juliette, já reportará final na 7. O meu Tango Índia Brava informa que não recebeu transponder ainda. Gente, aguarda. Direito 129. Direito 129, tá 359. Juliette, já final 17, passado e travado. Socorro meu, hotel Juliette Serra, avistado, pouso autorizado, cabeceira no 7, vento no 50 graus, 08. Serra. Alô, 3094. Zero nove quatro, prossiga. É, a gente já falou com a companhia lá, parece que eles retransmitiram, hein? Já tem alguma coisa da nossa autorização? Negativo, dá tanto somente Santana 3304 aqui, o Santana 3663 já com gate previsto e cópia. Mas o Santana 3094 ainda não temos um plano aqui ativo. Posso entrar novamente em sala, em contato com a sala IS e ver se o seu plano já está sendo retransmitido? Ok, estamos na guarda aqui, obrigado, viu? 3094. Salvador. Boa tarde, onde é o 6312 da Ucha, né? Ucha é 6312, já pronto, cópia? Sim, ok. Autorizado, Serra Bravo, Romeu Foxtrot, conforme rota, plano de voo, nível 350. Decola 10, primeira curva à esquerda, perfil de saída Pulca, transição Caju. O transponder 5475 e o controle em 1208, o Xenê 6312. Matei Recife, conforme o plano 350, decola 10, curva esquerda, Pulca Caju, com 475-1208. Correto, cotejamento, chama pronto por disposição 03 do Xenemé 312. Obrigado. 59, Juliette. 3859, autorizado ingresso 41, via Juliette, posição 04. 41, 04, estou na frequência 120, decimal 3. Isso, 2796, controle. É, poderia repetir para o 2796? Azul 2796, 5 milhas para a posição Conde, serviço radar encerrado, sub mantenha nível de voo 170, chame o controle Aracaju na frequência 120.3. Corrigindo 120.3. Ok, ascensão para 970, já está nivelando, 203 Aracaju, 2796, obrigado. A gente está tango em Índia Brava, informa que não recebe o transponder ainda. Voador, bom dia, o Azul 4299, pushback acionamento na ONU. Azul 4299, mantém posição no 01, temos aeronave para ingressar no setor, após a mesma será autorizada, agora só um minuto. Azul 4299. Coordenando com a equipe de solo, temos uma aeronave ingressando no momento no 04 e após a mesma está autorizado o push no 01 e chama ataque. Ação, Francis. Obrigado. Solo 4299, voltando. 94, siga. É, 4299, voltando só o operador de finger aqui na posição. É, e aí, Jesus, 4299, só um minuto. Siga, Tango Índia Brava. 223 para a Vitória da Conquista, já pronto cópia? Firmo. Autorizado, Serra Brava, Quebec Vitor, conforme rota, plano de voo, nível 3, no, correção, nível 180, decola 10, primeira curva à direita, perfil de saída, Arbor, transição, né? O transponder 5166, o controle é 20.8, passagem de 2223. É, Tenente, autorizou a conquista no 180, decola da 10, primeira curva direito, Arbor, transição alerta, se voo no 66 é o transponder, 108 com controle de saída, 2223. Correto, cotejamento, chama para outro push, posição 4 Romeu. Eu parei, 2223. Solo, só 3179, push, deck, acionamento, posição 9. Novamente, não é pra push? É o San 3179 na 09. Autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi. Para o push, acionamento 2223 da passarela. Passarela 2223, autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi. Salvador, bom dia, hotel 3304, informação, hotel para autorização. Promoção em curso é Índia, hotel 3304, já pronto, cobra? Pronto, cobra. Autorizado, Serra Bravo, Bravo Romeu, conforme rota, plano de voo, nível 360, decola pista no zero, primeira curva à direita, perfil de saída, Arbor, transição, Elefa, transponder 540, correção 5470 e o controle no 208, hotel 3304. 360, autorizado Brasília, conforme a rota do plano, primeira aerovia, peso 197, decola da 10, curva direita na Arbor, transição elétrica. Transponder 5470, controle 1208, na posição 7, TAM 3304. TAM 3304, o cotejamento correto, reporta a tua oficina na posição 07. Reportará quando pronto, obrigado. Comandante, bom dia, Gol 2196, paciente na reclamação Índia, está no portão 5, autorização para Porto Seguro. Estamos aqui com autorização, pronto cópia. Pronto cópia, o Gol 2196. Autorizado Serra, Bravo, Papai Serra, conforme rota, plano de voo, nível 360, decola, 1-0, primeira curva à direita, perfil de saída da El, Leda e Deve. Onde intercepta pelo Whisky 50, sair conforme, rota. Transponder 5476, controle 1208, Gol 2196. Autorizado nível 360, decolando da 10 com a curva à direita, Tael Leda Bidev 5476, transponder 120, decimal 8 ao controle, aerovia Upper Whisky 50, Gol 2196. 2196, cotejamento correto, reporta pronto, assim, na posição 05. Reportará pronto, o Gol 2196. Salvador, aqui, 4299, sabe, né? 126 a bordo, alterna, Ribeirão Preto, 4 horas e meia de plano. Apenas confirmando, é 126? 126, sim. Gente, autorizado o táxi, à direita Índia, ponto espera pista 10 Torre, 11895, QNH 1022. Para o táxi, o passarelo 2223, 75 no POB, 6 horas, Salvador. Autorizado o táxi, pátio 3, pátio 1, Índia, ponto espera pista no 0, Torre, 1895, QNH 1022. Passarelo 2223, apenas confirmando, o POB é 75 somente. Afirmo, 75, pátio 3, pátio 1, Índia, 10295, 1022, 2223. Zero grau, 109. Tango de Abravo, Torre, prossiga. Ok, Tango de Abravo. Ciência, no atraso conhecido a reportar. pouso por conta em risco, reportando controlado. O vento no aeródromo no 40 graus com 10 nós, o ajuste na 022. Controlado, seria o grau. No 03, mantém a posição, GNM 312, temos duas aeronaves para passar a retaguarda, assim que as vezes não ultrapassarem, será autorizado, mantém a posição. Para o TAC, 3179, a bordo 195, alterna com 4 e 5, cantona 2. Controle de Salvador, bom dia, Papa Romeu, Formatiari. Romeu, Formatiari, bom dia, autorizado, chegada Mari. Esse mantenha 2000, ajuste 10022. 21022, Alfa Romatiari, ajuste 10022. Para a pista 10, 1185, QNH 1022, o TAN 3179. Copiado, 1022, aqui do SAC 41, quando lá no ponto 0 na torre, 11895. Papa Romeu Charlie Afotão, prossiga. Está na barra, local. Gente, temos aqui um voo local, com um corredor da Xan, apenas confirmando o serviço sobre o voo, 500 pés. Apenas confirmando, decolador 17, o pátio abaixo. 00, chama o controle no 20298. 208, vai chamar a boa. São Paulo, correção São Salvador, azul 4299, transfere, boa. Azul 4299, contato radar na decolagem, suba ao nível 340 via saída da Elmo. 340, saída da Elmo, azul 4299. Tem alguma possibilidade de voar da EL direto ou Leda, se possível, para o 4299? Prezado Leda. Te agradeço, pro de Leda, azul 4299. Passaria do 2223, decolagem autorizada, vento nos 50 graus e no 09. É, feliz decolagem, 2223. Vamos deixar a Fatão, agora sim, pronto, 4. Vamos deixar a Fatão, autorizar o voo local com o sobrevoo em Pitua Chute, 10. Coordenação com a torre 1895, corredor Axan, primeira curva direita após a decolagem na pista 7. O transponder 0170 e o controle no 208. Papai Romeu Charlie Alfa Tango. POB 02 para treinamento, chama a torre em 11895. Por favor, eu tirar a Fatão. Olha, Fatão, bom dia. Livre acionar, reporta para trás. São Romeu Alfa de Matiari, autorizado sinal ILS X-Ray, pistão no zero, informe localizador. Autorizado sinal X-Ray, pistão no zero, reportará ao localizador o Alfa de Matiari. Área do passo ao controle? Afirmo, decolada 03, 1-10-0-0, bom voo. Obrigado, bom dia. Controle, muito bom dia, passarei do 2223, cruza 1400 pés na saída Elefa, não cumpre perfil. Peri 2223, subou nível 180, cancelado as restrições, saída árvore. 180, sem restrições. Somente para o V1 no 05, se a professora táxi, à direita, Índia, ponto para a piscina 0, 2, 1, 8, 9, 5, QNH, 1, 0, 2, 2, Oxané, 6, 3, 1, 2. Índia confere, autorizado Serra Brava, Golfo Romeo, conforme rota, plano de voo, nível 340, decola, 10, primeira curva à direita, perfil de saída da El Leda Mótima. Transponder 5503, controle 1208, UTAM 3663. Autorizado Guarulhos, nível 340, via Ramper do Zulu 10. Decolagem campeira 10, saída da El Leda Mótima. Transponder 5503. Controle 1, 2, 3, 1, 8, 4, 3, 6, correto, cotejamento, chama pronto, boa exposição no zero. Claro. Para o pushback calamento, tá 3304 no gate 7. Q3304, 00 push no 07, chama táxi. Autorizado no 07, chama pronto para o táxi, 3304. Turbo 2196, portão, solicita pushback e acionamento. Setor, em frequência livre para pouso. Fala ajuste 1022, Salvador. Setor, boa. Estou falando de Telefatango decolado. Ok, Telefatango decolado é o 07. Na... Através de Itapuã, transfere o controle no 20 desse 180, tá, graças. Através de Itapuã, no 20 graças. Oxalé 6312, bom dia, linda cola custando 0, vento no 40 graus e no 39. Alfa Lima Charlie. Charlie, complete final, ILS X-Ray, chame a torre, 1-8-9-5. 1-8-9-5, Alfa Lima Charlie. Salvador, Papa Romeo, Alfa Lima Charlie. Sim, 1-8-9-5, foi isso não. Chame o centro em 1251, 9393-95. A chamar o centro de Recife, 251, 9393-95, bom dia. Palmel, Charlie Alfa Tango, prossiga para controle. Passou para o farol de Itapuã, vai manter sobrevoo no corredor até e reporta para o regresso. Já passou para o farol de Itapuã, confirme. Afirmativo. Estou recebendo o transponder, faço o check no equipamento. Forma ajuste 1022. Como 022, 1070, está recebendo agora? Ainda negativo. Possível autoriza o passarinho do 2223 direto Conquista? Autorizado Conquista, passarinho do 2223. Autorizado, grato. Bom, meu Thiago Afatando, informo que agora recebo. Transponde 500 pés. 0, torre 11895, quem legal no 022, ciente. Autorizado o táxi até o ponto de espera da 1-0, quando lá 1-895, ajustado no 022, gol 2196. 208, graças. Mantenha nível de voo 050, vigilante. 050, Mali, 2-9-0. Controle Salvador, Xanel, 6-312. Xanel, 312, contato radar na decolagem, suba ao 350, saída PUCA. O Xané 6311 desça para 2000, autorizado final, e LS XRI, pistão na zero, reporte localizador. 2000, pega autorizado LS, autorizado 6311. Controle de Papalanjo, Alfa Tango. Bola Alfa Tango, precisa. Através do partido para a curva para a esquerda, para regressão. Gente, agora transferência para a torre. Vai comprando o farol de Itapuã e vai aguardar para transferência, pega Alfa Tango. Passarinho do 2223, controle. Prossiga. Prossiga. Fui na proa 270 inicialmente, fim de evitar tráfego na chegada a Mari. Caso de falhas a 40 milhas no estado de Salvador. Delta Mike Eco, resumo a navegação na proa de Conquista. Ciente, direita 270, caso de falha 40, direto Conquista. No solo aos 1-2, costuma por gentileza o local de estacionamento? Não, não, não. 80, corrijo, 1-2-1-9. Fala lá de Lafatango? Lafatango, prossiga. Passou através do parque de Santo Comprou do Coral de Itapuã para regresso, senhora. Bem, dá presente autorizar o cruzamento da final 1-0, reposta na curta para a Baca, Thiago Afatango. Dá presente, está autorizado, curva à esquerda, vai reportar na curta da Baca, Thiago Afatango. Alfa de Matiaga, ciente, táxi de Alfa, reposta em seus bilhetes. Alfa. O vento em Salvador 1-50 graus, 1-0-9, decolagem autorizada. Iniciando na 1-0, gol 2196. Yeah. Papa Romeu Alfa Lima Charlie, conhece aeródromo? Alfa Lima Charlie, ingresso Iliete, contorno Pátio, chame na Lima. Ingresso via Juliette, contorne o pátio e chegue na Lima, Alfa Lima Charlie. Só 3259, procura a cópia. Só 3304. Nível de voo 360, segue conforme roda do plano de voo. A subida será por transição Elefa. Primeira curva à direita após a decolagem pista 10. Código 5590 e o controle no 208. Base para final da base. Frente, está reportando no solo controlado, vento no 40 graus, 12 nós. Vai reportar no solo controlado, já reportando. Sábado, 1600 graus. 2196, contato radar, subo nível 360, saída da Elvis Lange. Seria coordenar o nível 320 com final para o voo 2196? Guarda de coordenação. Radar. Estabilizado, pista vista, chame a 6311. Chame a 6311, complete final, e LS XG, chame a torre em 1985. 1985, obrigado, bom dia, 6311. Beleza. 3179, passa 160, chame Recife na frequência 1251, alterna 13395. 251, 3395, copiar. Torre, Salvador, bom dia, chame 6311, estabilizado em área 73. Chame 6311, bom dia. Continua em aproximação, aguardando autorização de pouso, ajuste na 032. Aguardando 6311. 3304, vento 140 graus, 12 nós, decolagem autorizada, pista 10. Devo decolagem 10, tá 3304. 0. 320 com final 2196. Azul 2590, desça para 3.000 pés, cancelada a restrição em TAP e ajuste 1022. 1022, 3.000 sem restrições. Azul TAP 290. Charlie Taxi autorizado Lima, Mike Quebec, Quebec chame torre 1895 para o cruzamento da pista. São 3663 autorizado por estacionamento, chame para o táxi. São 3094 na escuta da torre? Na escuta. Poderia confirmar a matrícula de São 3094? É, recebemos toda a documentação como 3094. Não tem nada? Por enquanto não. Que horas que foi realizado o plano? Se eu já teria essa informação para me passar? A última que eu tive informação foi para as 11h30. A gente solicitou às 11h25, né? E até agora nada. Tá ok. Vou verificar junto ao centro o que aconteceu com o plano do senhor. Me dá mais 2 minutos. Sem problema. 85. Alterne 12545. 2685-2545, Oxenerne 3012, bom dia. Salvador, bom dia, TAM 3304, decolou 2.000 pés na árvore elefa. 304, contato radar, subo nível 360 via saída da árvore. 360 via árvore, 3304. Aqui Serra Golfo, bom dia, Rui Amã, autorizado chegada a Amã, chame o EDOS descida. Guarda Amã, vai chamar o EDOS descida. Carly, prossiga até os taxas, na frequência livre. Guarda. 3223, autorizado nível final 60. 1-60. Deixa para o nível 050, Mike Sierra Golf. Na minha 311, no solo azul 9, libera direito, no 219, libera. Direito, 219, obrigado, Matheus. Essa é a porta, doutor Amigo, 0405, alterno Galeão. Aqui via parte principal Índia, ponta de espera, torre 1895, ajuste de altímetro no 022, da 3663. Parte autorizado, parte Índia, ponta de espera, 1895, ajuste no 022, da 3663. Salvador, bom dia, Xangai 6391, visão. 6391 via Alfa, chamando Juliette. Alfa, mantendo a Juliette, 6391. De voo. Colagem indicativo e tem condições de formar com o setor que aproxima de Salvador. Acione o código 0121, ajuste 1022, mantenha as condições visuais, reporte 15 milhas de Salvador. Salvador, OTAN 3304, solicita a PROD Elefa. Autorizado, Elefa. Autorizado, Elefa, OTAN 3304. Azul 2590, desce para 2000, autorizado final, e ele é SXV, informa o localizador, pistão na zero. 2000, reportará localizador, X-Ray 2590. Azul 2196, passa 180, chame o centro Recife, em 125, decimal 1, alterna 13395. 251-3395, gol 2196. Série do 2223, autorizado nível final 160, chame agora o centro na frequência 1288, alterna 1260. Autorizado 160, 1288, 1260, 2223. 31, ingresso Juliette, porção 02. Juliette, porção 02, 163 ou não, obrigado. Salvador, é o TAN 3663, pronto no ponto de espera cabeceira, 1-0. Alô Salvador, bom dia, é o voo no 352, informação Índia. No 352, um minuto, copiar Aracaju. Guarda. Bono 352, pronto para a cópia? Afirmo. Autorizado Aracaju, nível de voo 230, conforme roda do plano de voo, via Golf 677. Pucaracaju é a subida, Pucajamaracaju, curva esquerda, código 5597 e o controle 1208. Autorizado Aracaju, nível 230, via Golf 677, A saída é Boca, Transição, Aracaju, Cucuba, Espírito. 5597, Transporta, 1208, a controle de voo, 1-3, por 2. Correto, só para posicionamento. Solo Salvador, tá 3259, ponte 4, pushback. 3859, autoridade, chama pro táxi. Chama táxi. Autorizado via chegada a Mares, e se mantenha 3 mil pés, ajuste no 022. Controle está 3663, bom dia. 3663, contato radar, suba ao nível 340, saída da El. Israel, quanto possível, senhor Leda? Autorizado, Leda. Leda, 3663, muito obrigado. 3304, passa 160, chame Recife em 1288, alterna 260. Roma 1288, alternando no 260, tá 3304. 2590, estável resolve. Azul 2590, complete final, ILS XRA, pistão 90, chame a torre 1895. 3095. Salvador, bom dia, Azul 2590, estabilizado 9 milhas. Azul 2590, bom dia, continue a pressão, está aguardando autorização de pouso. Na escuta, 2590. Para o táxi, 174, 4 horas e 23, Campinas. Taxa direita via Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste no 022. Ele 22, torre 1895 via Índia, ponto de espera da 10. Romeu Mike Serra Golf, se dessa via para 3 mil pés, ajuste 1-0-2-2. Você não via para 3.000, com 3.22 do Mike Serra Golf. Papá, Mike Romeu Alfa. Olha. Te dando, estou recebendo o transponder, está mantendo 500 pés, confirma. Gente, reporte 5 minutos para o pouso em Serra Novembro, Serra Novembro. Salvador, bom dia, Bolo 630. 0630, autorizado de chegada a Mari, desse mantenha 060, vigilância. 060, autorizado de táxi. Azul 2590, Palmas 29, libera a direita no 219. 219. Charlie Alfa Tango, ciente, qual é o horário da notificação? Paulo Salvador, bom dia, Azul 2590, libera na sua escuta. Azul 2590, táxi Alfa Quilo, parte 3, parte 3, fica atento aos sinalizadores. Alfa Quilo, 3. Até Papa Romeu Charlie Alfa Tango, só confirmando o plano para as 12h15 e confirma o horário da... Confirma o setor de sobrevão? Dieton 3859, autorizado a alinhar e decolar, pistão a zero. O vento 1970 graus e 90 norte. Ali decola 1-0, está 3-0. O Papa Romeu Charlie Alfa Tango, é só um minuto, só para ouvir o site daqui para o próximo. Aqui será Golf desça para 2000, autorizado final ILS X-Ray, forma estabilizada. Desça 2000, vai reportar estabilizado mais, Serra Golf. Então, poderia confirmar se vai a 1.000 pés ou a 500 pés? Pronto, cópia. Autorizado Salvador, Salvador, 500 pés, segue na linha do litoral sul, primeira curva à direita após a decolagem, cabeceira 197, código transponder é o 01970, controle no 208. Bata, BLB04, planejamento está correto, acionamento, táxi e decolagem, agora 14.18.95, com voo, Charlie Alfa Tango. Yeah. Gente, agora eu recebo o seu transponder, reporte quando o visual parado. Zero, desse mantenha 2000, ajuste 1-0-22, cancelada a restrição em táxi. 2022, cancelada a restrição em táxi, 1-0-0. T59, decolado aos 32, chama o controle 1-2-0-0. 208, bom dia, obrigado. Bruno 630, desse mantenha 3000, ajuste 1022, cancelado a restrição em Itápia. 3000, 1022, cancelado a restrição em Itápia, 630. Salvador, bom dia, é o TAM 3859. 3859, bom dia, contato radar na decolagem, submantenha 360, via saída Argo. Fim do dia, 3859. rota que o senhor segue para Aracaju, 3094? Aqui Serra Golf, passa a Duna, complete final, ILS XG, torre 1 no 895. 1265, obrigado. Mike Romeu Alfa, controle. Escuta, controle. Chama agora a torre Salvador em 11895. Coordene o pouso em Serra 90, Serra 90. Atenção a pose externa, cancela e prossegue para 17. Olá, seu Zopper. Mantenha o perfil da Arbo, aguardando a autorização. 3, 8, 5, 9. Mike Romeu Alfa, controle. Romeu Alfa. Mike Romeu Alfa, prossiga. 2, 2, 4, 4, na próxima rotatória. Mike Romeu Alfa. Ok, reposta sobre a rotatória, Mike Romeu Alfa. Tango fora. O farol está com a transfere controle no 2080, decolado aos 35, bom voo. Através do farol está com a 2080, controle de data. Já aberto. Ala de Deão, um abraço. Outro, valeu. O Mike Serra Golfo está presente, cancela o instrumento. Consegue visual 17. Chance Mike Serra Golf, cancelado aos 35, base pela direita da 7, aborta na final. Trem baixo travado. 7. Através rotatória, Mike Romeu Alfa, 1:30 para pouso. Chance Mike Romeu Alfa, fique atento ao tráfego prosseguindo para a final da 7. Reporta visual com o local de pouso. Visual com a Inimaia Patará, Mike Romeu Alfa, está ciente do tráfego. Você acha mais que você vai afastar um pouquinho da RMAR aqui e vai fazer a base mais próxima da 17? Não, pode ficar, irmão. Pode ficar, eu tô mais baixo aqui. Pode ficar, eu vou te atrapalhar. Valeu. Valeu, abraço. 648, contato radar autorizado, chegada Mari, desse mantenha 050. Descendo 050, mantenha Mari, voa 642. Com nós autorizado voar Elefa. Elefa, muito obrigado, senhor. 3259. Voo no 630, desça para 2000, reporte localizador, ajuste no 022. 2000, reporte localizador no 022, voo no 630. 263 e o controle 120, décima 8. Polo controlado. Controlado, reporte da Mãe Central. Reste litoral e aguarde transferência para a torre. Levantamento esquerda, litoral, aguarde a transferência para a torre, Jarapatão. Jarapatão, mantém litoral, chame agora a torre 1-1-8-9-5. 1-2-9-5, Jarapatango. Sou parte de Pipaçu, comprando o coral de Itapuã para regresso, senhora. Angada Bata. Ok, da 320, tem condição de utilizar com cruzamento da final 1-0? Vai comprando o coral de Itapuã, senhora. Ouvinte. Cliente no 352, é o número 2 do setor. Ok. Estou com frete final e ele é SXG, torre 1-1-8-9-5. 295, obrigado. Utilizando o cruzamento da final 1-0. Utilizando o cruzamento da final 1-0, Serra Santana. Conta final, trem baixado travado, Mike Serra Golf. Tente avistado, livre pouso, pista na 7, na 50 graus, 1-0 nós. Golf. O Jarapatango Patango desconsidere a última instrução, mantenha vertical de Itapuã, aguardando a autorização para o cruzamento do campo. Pode ser cabeceira 35, cara? Afirmo, reporta na final para negativo. Inicialmente mantenha a vertical de Itapuã aguardando instruções para seguir para a final da 35. Seu contrato efetuando pouso pistola 7 agora. Ok, vai aguardar então para o cruzamento da final do 90, que é essa tanto. Oi, bom dia, Gonona 60, estabilizado ali. 7, Gonona 60, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso, custa 10. 60. Solo mais 1, 2, 3, 3, 4. Autorizado, seu solo aos 3, 9. Max R. Golf, reporta a pista livre. Tá, Bravo, Uniforme Sierra, pronto para a cópia. Autorizado Salvador para Sierra November Delta Hotel, nível de voo 080, conforme rota do plano de voo. A subida será Momo, após Momo direto, primeira curva à esquerda após a decolagem pista 17, código 5516 e o controle no 208. Bravo, Uniforme Sierra, acompanhamento correto, me confirme pátio de PLB. Acionamento, táxi, decolagem agora com a 18895, bom voo, Bravo, Uniforme Sierra. Autoriza nosso Pro de Duna, Golo 648. Negativo, mantém o perfil da chegada. Para essa informação, estou recebendo uma milha à esquerda do eixo da estrada, ok? Tá certo, estou mantendo o perfil aqui. Vamos verificar. Vai para a final da 17, Thiago Fatano. Ok, gente, reporta na final da 17, Thiago Fatango. Reportar na final da 17, tá? 3859, passa nível 170, chame Recife na frequência 1288, altera 260. 288-260, obrigado, bom trabalho. Bom. Certo. 130 na sua. 630, controle final, ILS XR, torre 1895. 1895, no 630. Controle, eu vou 648, cancela procedimento visual, confirma. Chegou no 630, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso, ajuste na 022. Na 022, assiste o controle do 630. No 1500 pés, prossiga direto para a final da 90. Direto, obrigado. Charlie Afatão. Pouso parado na 97, Charlie Afatão. Bom, na 160, no solo aos 4-2, libera direito no 219. 219, aqui. Bom dia, bom nome, 160, ali pronto. Taxi Alfa, chamando sua Juliette. Alfa chamando a Juliette, o nome é zero. Na bata, Tiago Afatão. Tem uma porta no controlado? É, porta no controlado. Gola 352? Gol 1352? É tudo de curiosidade. A torre nova aqui de Cavaleiro já está operando? Não, ainda está aqui nessa caixinha de volta, por aqui em cima.